Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Oi. Oi, meu querido. Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem? Tá bem. Não tá bom. Tá bom, Bruno? Bruno, você é uma pessoa que às vezes me parece assim, levemente melancólica. Você não está assim, altivo para a vida, com o nariz apontando para as nuvens, com a felicidade transbordando no seu coração. Por que, Bruno? Por que você está tão triste? O que está acontecendo no reino de Sepúlveda que te deixa tão entristecido, tão desanimado? Cara, se você é leonino, você está coreano, né? Se vai, se funciona para você, horóscopo, funciona para mim também. Funciona, horóscopo não funciona. A única coisa que eu acho que funciona é que eu acho que tem validade a questão do perfil de cada signo. Então, nesse sentido mesmo. De uma pessoa que negasse seu perfil. É verdade. Mas Capricórnio é o pessimista, né? É o pesado. Pessimista, né? O responsável. Tanto é. Tudo escrito. Tanto é que eu sou. Mas eu faço o tempo em você, né? Pensa bem. Quando você está todo animado com uma coisa, quem é que corta o seu parado? Sou eu. É verdade. Eu venho todo animadinho e você vai. Né? Te dou aquela rasteira pra você não correr muito, porque você pode se machucar correndo. É, cara, eu lembro que às vezes eu chego assim pra quando a gente ganhava muito de trem, que acontecia muito isso, né? Que a gente voltava junto. Eu trazia uma ideia genial, genial, cara! Mas era a ideia das ideias, aí te mostrasse ali, olhava, passava folha. Merecia o prêmio Jabuti, né? E eu cagava pra você. Verdade, você é, cara, tá legal, tá boa. Eu tô desanimado assim, de uma forma estupenda. Ei, Bruno, vamos jogar? Ah, cara, quando? Era assim mesmo. Oh, cara, eu vou ter que ver, cara. Ai, ai. Vou ter que ver. Não sei, cara. Vamos ter que ver. Tristeza. Jogar de novo toda semana não dá, cara. Verdade. Toda semana tá complicado. Mas então, Bruno, na última semana a gente teve problemas técnicos na gravação de feedback. Caramba, ficou aquele feedback trepado e tal. Até o Carlos, né, que mandou um feedback gigante, ele ficou assim, poxa, mas vocês nem se empolgaram um pouquinho com o feedback. Eu falei, cara, a gente... O que você ouviu, a gente estava gravando pela quinta vez. É. A gente já não tinha mais ânimo nenhum, né? A gente leu a primeira vez igual agora. Vamos gravar, vamos! Deu fantasma, deu medinho. Ai. Depois a gente, legal, fantasma. Falando em fantasma, mudando de assunto rapidamente, se mês passado foi o mês de terror, esse é o mês do arco-íris, porque tem que compensar, né? Tem que compensar, né, cara? Podia ser o mês da... Mês do Marília Pony. Mês do... Marília Pony! Podia ser o mês querido Pony, né, cara? Em vez de meu querido. Mês querido Pony. Podia ser esse mês. É um mês pra gente só... notícia boa e feliz, né, cara? Bruno, hoje nós vamos falar de uma coisa que tem a ver com um pouco da nossa história, Bruno. Com a mágica, não é verdade? Vamos sim. Mas antes vamos falar de calor, cara. Porque essa semana, vamos entrar no comentário sobre a vida. Cara, eu nem sei. Bota, Goblin, bota música de comentários sobre pornô. Sobre pornô. Isso. Cara, que calor está no Rio de Janeiro, né? Réu de Janeiro, cara. Todas essas piadas, Réu de Janeiro... É, Rio do Inferno, sei lá. O cara pegando fogo e falando, vem pro Rio de Janeiro. Tudo isso tá valendo, tudo vai. Então, cara, essa semana eu fiquei com muita inveja das mulheres. Mulheres? Eu estaria tudo pra vestir um vestido durante o verão. Pronto, falei. Não, peraí, você daria tudo. Exatamente. Pra usar um vestido no verão. Ficou totalmente comprometedora, mas é nesse ponto. Um vestido de alcinha. Um vestido de alcinha e uma sandália rasteirinha, né? É isso aí. Um vestido florido, uma sandália básica, cara. Não, cara, você tudo. Pode usar, cara. É tudo. Você pode usar. Quem sabe não aparece aí na foto aí no, na galeria do Passados Marcos durante a semana aí de vestido. Eu tô indo pro centro, né? A história nem era essa. E hoje é tudo certo, cara. Cara, mano, que calor do inferno, cara. Eu fui de bermuda, de porra de tênis, com aquela meia pequenininha. Cara, eu não tava aguentando mais, cara. Eu não tava aguentando mais. No ônibus de ar-condicionado tava quente. O trem tava com ar-condicionado, que a gente falou, ah, vamos voltar de trem mesmo, que era mais perto. Cara, ele tava com ar-condicionado, mas tava quente pra caraca, velho. Cara, não vi, cara, insuportável isso, ligado. Insuportável. Engraçado que a Super Guia é o nosso tema padrão, né? Todos os assuntos convergem na Super Guia. Mas já que entramos no assunto Super Guia, a Super Guia só tem duas temperaturas, cara. Ou é inferno, ou o inverno está chegando, ou o inferno está chegando. Né? Só tem esse. A gente tava falando A gente tava comentando quando a gente jogou o Midgard, né? Que é o verão e inverno, mas na verdade é frio pra caralho. Né? Lá na Noruega, então a gente no Rio é assim também, né, cara? Tá quente ou tá quente pra porra? Isso aí. Tá quente, tá quente pra porra e é bambu. Tem os três níveis. Bangu também é um nível máximo de calor. E, Bruno, podemos passar para você? Podemos, já deu. Já. Então, vamos para a entrada e voltamos já. Fiquem ligados aí. Sejam bem-vindos, meus amigos. Tá calor? Tira a camisa, tira a calça, vai, tira a cuequinha. Isso, senta aí no nosso querido banquinho de gelo. Isso, senta fofinha, geladinha, se abana com o nosso abanadorzinho de gelo. Isso, dá uma lambida no gelo, dá uma chupadinha no gelo. A gente traz uma água gelada. Isso, agora fique à vontade, deite-se no gelo. Vamos ligar o ar-condicionado e vamos começar para que você possa ficar em paz e contemplar o que meu amigo Bruninho. Ai, ai, a arca dos magos, eu não vou tentar. Me recusa. Arca! Sai! Grande Rio Amazonas. Piranha é o... Pronto, voltamos aqui depois dessa entradinha quase de duplo sentido, você viu? Muito gelinho, muito fresquinho, muito frescor nas copinhas. Muita frescura. Bruno, nós temos alguns assuntos aqui para serem falados. Você está por dentro dos assuntos? Você leu a pauta, está preparado 100%? 100% preparado para isso, Bruno? Claro que não. É claro, né, Bruno? Mas nós vamos começar aqui com o assunto que é o seguinte. Nós vamos falar de Magic the Gathering. Nós vamos falar de Magic the Gathering sobre o jogo de tabuleiro The Board Games of Magic the Gathering. Você viu o jogo, Bruno? Que maneiro! Que legal! Cara, eu fiquei impressionado. Ficou bem maneiro mesmo. Eu não esperava que eles fossem... como está acontecendo essa mudança no México, eu não esperava que eles viessem com uma novidade desse tipo agora. É verdade, né? Eles, tipo, pô, eles estão fazendo os ajustes, né, do novo modelo de bloco, né? De repente, eles estão com um board game de Magic the Gathering. Apesar de eu já ter lido um tempo atrás essa história, né, do board game. E aí, não, eu li um tempo atrás, mas ficou sumido no tempo, né? Tipo assim, eu li e esqueci, agora quando eu vi o lançamento, imagens e tal, que eu falei, ih, cara, é mesmo, eles tinham um projeto de board game, olha aí, entendeu? Mas então, Bruno, fale-nos, você que é um especialista em Magic, até que o Cavaleiro Morto apareça para comentar, nos diga... É que ele apareça para me corrigir, né? Claro! Nos diga, o que você achou do jogo, o que você viu? Ah, então eles liberaram as imagens do jogo, ainda não tem informações do que foi na caixa, de revs e tal, mas liberaram a foto da caixa, ficou uma arte muito maneira. Vai ter miniaturas, algumas são translúcidas, né? As translúcidas estão representando as criaturas e elas estão vindo nas cores da mana que elas estão relacionadas. Da mana que é conjura. Isso aí. E tem miniaturas dos Planeswalkers também. Essas são coloridas. São coloridos que nem aparecem nas cartas. E além disso, ela vem com algumas cartas que não... elas são iguais às cartas de Magic, mas funcionam diferente, porque você vê pelo desenho que é uma carta diferente. Ela não tem o custo de mana, que nem a carta de Magic tem. As criaturas, ela tem algumas informações a mais. O jogo acompanha os dados e tem os símbolos de mana. Então, talvez a questão de capturar mana, né, de você gerar mana, funciona. Quer dizer, claro que vai funcionar diferente, mas eu estou acreditando que vai ser através desses dados que você deve rolar para ver quantas manas você vai ter naquele turno, alguma coisa desse tipo. Né? Eu nem tinha reparado nos dados, é verdade. Vai, continua então. As criaturas têm mais informações do que uma criatura de médico normalmente tem, né? Que é só um efeito de jogo e poder e defesa, né? Ataque e defesa. Isso aí. Ela tem um monte de informação, ela tem range, ela tem poder, ela tem ataque. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho, por exemplo, zumbis. Eles têm vida, né? 3 de vida. Tenho 3 de ataque, que tem o símbolozinho de uma espada. 1 de defesa, alcance 1, movimento 5. E tem os efeitos do jogo, tem tamanho, por exemplo, médio 4, né? Tamanho médio, tamanho 4, e tem alguma opção ali, ST4023. Não sei se isso é de coleção, né? Ou se tem algum outro efeito ainda em jogo. As artes são, pô, bem no estilo do Magic, como sempre, né? Os mesmos estilos de arte. E tem também uma indicação na criatura, que eu não sei se é assim, essa carta simboliza um grupo de 3 zumbis, ou se é o tipo de formação que eles assumem no jogo, porque tem um desenho de 3 zumbis com uma certa formação, alguma coisa assim. Sim. Você deu uma olhada nisso aí, Bruno? Aí não dá pra entender exatamente como é que funciona. Eu já busquei informação sobre as regras, não consegui ver. Parece que tem um vídeo que eu não consegui rodar, né, que o pessoal fala sobre isso. Não consegui rodar, mas... cara, tá muito maneiro, cara, tá muito legal. Quem mandou ele usar tem, Mac? Né? Mas não foi por causa do Mac. O vídeo não tá... Ele tem um tabuleiro, cara, muito configurável. Ele parece ser feito de... No começo, quando eu olhei, ele parecia ser feito de pequenos hexágonos, né? Cada hexágono... Mas depois eu percebi que, na verdade, são tipo placas com esses hexágonos que elas parecem que se encaixam. Sim, né? Sim. Você lembra do Heroescape? Bruno? Não. Pô, claro que você vai lembrar, cara. Deixa eu te mostrar uma imagem aqui que você vai lembrar. É da Wizards of the Coast também. Eles produziam um vírus. Além disso, só deixa comentar que, além desse mapa, ele também tem uns objetos 3D, né? Que parece que simulam dificuldades de terreno, de mira, essas coisas. Então, exatamente disso que eu ia falar agora. Ele tem, por exemplo, objetos que saltam para fora do terreno, né? Tipo umas paredes, né? Tem uma parede de um castelo, uma ruína de castelo, e isso deve influenciar no seu alcance, né? Na sua linha de visão. Por exemplo, você pode se proteger atrás dela, alguma coisa desse tipo, né? E existem terrenos que parecem mais elevados. Esses terrenos elevados, eles são os terrenos de Heroes Cave. Eu te mandei aí o link da imagem para você dar uma olhada, né? Ver se você lembra qual é o Heroes Cave. É um jogo antigo, cara, da Wizards of the Coast, que você tinha os hexágonos, aí tinha... Você vai lembrar, tinha terrenos mais altos, mais baixos, terrenos de água, terrenos de gelo, terrenos de vários tipos. Eles eram mais coloridos. Não, tá? Foi o quê? Parece que é um gelo, né? Quase. Abriu? É, o último que eu mandei é um terreno. Tô vendo. Que ele simula um terreno congelado em cima. Né? Mas se você ver a imagem anterior, mas não precisa ver, esses terrenos que estão no tabuleiro do Magic são terrenos do Heroes Cave. São iguais. Lembra muito. E ele parece que vai aproveitar essa conformação, porque os terrenos do Heroes Cave eles se encaixavam e tal. Então parece que ele vai aproveitar essa configuração para os... Só que foi de falar que o Heroes Cave, né? Era isso melhor é acabado, hein? Eles podiam ter copiado melhor. Não, é verdade. Mas olha só, me parece que esse jogo... me parece que o que divulgaram do jogo de Magic ainda tem coisa sendo prototipada, né? Por exemplo, essas muretas, eu achei muito legal a forma como ela é uma solução fácil, né? De fácil produção, para baratear o jogo, você botar o muro em pé por causa de um quadripé, né? Você cruza os muros e eles ficam em pé. Mas eu acredito que eles vão trazer uma solução mais legal. Eu até espero. Apesar de que as miniaturas estão tão bem acabadas. Eu penso agora, que assim, então, as miniaturas elas estão muito bonitas de um contexto geral, mas se você for reparar, por exemplo, rosto, mão, poderia ter tido um cuidado melhor, cara. Porque ela. Cara, eu acho que isso é da foto, sabia? Por exemplo, lembra eu falei que a gente vê as fotos das miniaturas quando dá um zoom muito forte, você acha as fotos do D&D, do Pathfinder, assim, toscas e tal. Mas, cara, quando você vê a miniatura do Pathfinder e as novas do D&D também, elas estão muito bem acabadas, cara. Elas são muito maneiras. A foto, ela meio que ela prejudica um pouco as miniaturas. E eu não achei, não, cara. Eu achei elas bem até, bem detalhadinhas, bem bacanas. Eu achei elas bem bacanas. Mas também é questão de chegar e ver, né? Chegar e ver quais. Agora, é o Batman, né? Segundo Capel. Agora, tem uma coisa, cara. Eu ia achar, assim, não que eu tô falando que o jogo não é maneiro, mas eu ia achar ele mais maneiro se eu pudesse usar o meu Parade Magic aqui, entendeu? Mesmo que tivesse... Mesmo cara, que eu também, algumas coisas também. Eu tivesse que usar cartas especiais, mas até agora, o momento da gravação... Eu tava achando que essas cartas de magia eram cartas de Magic. Agora é que eu vi como são. Cara, se eles falam assim, ó, você pode usar essas cartas de Magic, só não pode usar os custos, porque os custos vão ser usados de outra maneira. Ou então, quando você usar as habilidades, elas vão funcionar de uma maneira diferente, porque elas têm range agora. Então, às vezes você, por exemplo, o que eu estou imaginando é, por exemplo, você, eu esqueci o nome dessa menina aqui, eu nem sei se ela tem nome, eu lembro do nome dela... De um estado do D&D, não sei se é do Magic. É, Alexandre, se não me engano, o nome dela é Alexandre. Né? Tem nome sim, ela é uma personagem importante. É isso. É uma personagem icônica aí do Magic. Então, ela possivelmente usa o baralho vermelho, entendeu? Então, pelo que eu estou entendendo, você vai usar o range dela pra saber se o... meu Deus. A mulher tá com fogo na cabeça, então aí tua pergunta, ela possivelmente usa baralho de fogo. O que eu falei, ela possivelmente usa baralho vermelho. Mas o que eu queria dizer mesmo é, por exemplo, quando você usar, por exemplo, rajada de fogo, né, ou alguma magia de fogo, você possivelmente vai respeitar o range dela, né? Você vai ter que respeitar a distância dela. Olha, tem muita coisa protótipo também. Tem carta aqui que não tem ilustração. Eu vi uma agora. O nome dela é... Só pra... Tem carta que não tem ilustração. O Cavaleiro Morto não reclamar. O nome dela é Chandra Nalar. É uma Brainswall. Chandra Nalar. Então, quando ela usar, por exemplo, magia de fogo, ela deve respeitar o seu range, a posição que ela tá, se ela tá vendo os bichos, se ela tá vendo o oponente, etc. Eu estou imaginando que a coisa vai funcionar dessa maneira, entendeu? Então, assim, as cartas de Magic elas não se adaptar perfeitamente. Mas poderia ter uma regrinha, tipo, ó, pode usar sua carta de Magic, desde que seja dessa maneira. Dessa maneira. E até se... Eu gosto quanto os jogos se relacionam, assim. Também gosto. Antigamente tinha um jogo de Magic do computador que você tinha mais ou menos isso. Você tinha um mundo, você ia andando com seu personagem e encontrava o oponente fazendo merda, tinha uma historinha. Ele está atacando a nossa vila, por favor, nos ajude. Aí você ia lá, enfrentava o cara, matava o cara, usava suas cartas e tal. Era tipo um Bakugan Magic, sei lá. Entendeu? Yu-Gi-Oh! Magic. Tipo um anime, uma história de RPG com Magic. Entendi. E aí tinha isso. Ia ser maneiro se você pudesse, né, cara? Usar no jogo. Mas eu não vou falar que é ruim por causa disso, né, cara? Deve ter várias mecânicas aqui maneiras pra você poder fazer o jogo valer a pena. Então, aqui embaixo tem um vídeo, olha. Esse vídeo eu não tinha visto. Foi esse que eu não consegui rodar. É o vídeo que mostra, eu vou botar um link pra ele é do YouTube, a gente vai colocar um link pra ele aí, do Board Game Geek. É um vídeo do Board Game Geek TV em que eles apresentam os elementos do jogo, a gente vai botar aí, é melhor do que a gente ficar continuar falando sobre elementos, é melhor você ver o que está acontecendo e eles vão explicar, porque eles são mais legais que a gente. Né, Bruno? Isso aí. Isso aí. E aí, Bruno, tem mais uma outra notícia aqui, só que dessa vez sobre Legend of the Five Rings. Isso aí, Legend, aquele que humilha no xadrez, quando você. Aquele que? Humilha o xadrez. Humilha o xadrez, humilha na presença do xadrez. Ele, The New Order, os previews de New Order foram liberados. Não é, Bruno? Isso aí, New Order vai ser a nova expansão do Legend of Five Rings. E já tem uma imagem aqui logo, cara, muito maneira as imagens do Legend são. Sinistra demais. Tem uma fênix verde aqui com uma menina que deve ser uma... Qual o nome mesmo dos magos, cara? De Orkugan? São os... Shugenges, né? Shugenges. Isso aí. É o nosso querido Shugenges. Ele... A fênix, o verde tem uma importância muito grande no Legend of Five Rings, né? É esmeralda, verde... né? Não, é Jade. Jade, isso. Verde é o Jade, que é aquilo que purifica, né, a mácula, cara. Ele purifica as pessoas da mácula. Caraca, será que uma entidade que purifica a mácula, essa Fênix? Talvez, né, cara. A gente sabe também que tem um clã muito poderoso, que é o clã da Fênix, que é o clã basicamente formado. Eles têm uma tradição de magia muito forte, né, de Shugenges e tal. Eles têm uma tradição forte nesse sentido. Ok, mas assim... O verde, que eu saiba, nunca foi associado ao... Não, o verde é associado ao Jade. Verde é associado ao Jade. Então, tudo que é verde é assim, é puro, é poderoso, é imortal, é especial, entendeu? Então, tudo que tem verde em Legends of the Rings é algo bastante especial, bastante bacana. Então, ter isso ligado ao clã da Fênix, é porque assim, faz muito tempo que eu não acompanho a história, né, do jogo. Quando a gente jogava, eu acompanhava tudo. Eu sabia quem era o campeão de Jade. Eu sabia quem era de qual clã que era o imperador. Qual clã que era o primeiro conselheiro. O que estava acontecendo com o clã dos leões. O que estava acontecendo com o clã da puta que pariu. Só que agora eu não sei se o campeão de Jade é um samurai de Fênix, por exemplo. Talvez isso faça mais sentido. Não sei se o clã de Fênix conseguiu alguma coisa no último campeonato, porque eles fazem uma ligação muito forte entre o campeonato e a história. Então, teve uma parada dessa sim de campeonato, cara. O Antonio Morsino foi o vencedor do Second Chance Event, o campeonato que aconteceu lá, e ele... Como é a tradição do Legend, ele teve que decidir alguma coisa em relação à história, né? E ele decidiu que uma pessoa chamada Shippa Yaimito, que é... Deixa eu ver aqui. Ela é do clã da Fênix, é uma samurai, uma Yojimbo do clã da Fênix. Ela vai estar salvando a vida de alguém importante aí na história. Então, assim... Isso vai favorecer o clã da Fênix nas próximas expansões, né? É porque eles pegam essa história. Então, se essa menina salvou alguém importante, salvou o imperador, por exemplo, estava numa viagem. Então, automaticamente o imperador vai premiar o clã da Fênix de alguma maneira, e isso se reflete nas cartas do jogo. Então, com certeza essa menina vai estar, né? Ela vai ser uma personagem que vai estar impressa nas cartas, com alguma habilidade especial. O clã da Fênix vai ter algumas vantagens de cartas mesmo, como, por exemplo, ganhar favores imperiais, tomar conta dos favores, isso, ganhar honra, né? Ou fazer os outros perderem honra. Então, isso sempre influencia o jogo. E sempre que eu falo de Legend... Espera aí, rapidinho. Só completar a informação, ela vai salvar alguém do Império importante que foi sequestrado pela Colat. Porque a Colat é um movimento anti-império na história do jogo. Então ela vai ganhar um bom renome. Cara, e sempre que eu falo disso, eu lembro de duas coisas. Primeiro, eu fico com uma vontade foda de jogar Legend of Legends, cara. O jogo de cartas. Porque eu lembro de como ele faz essa integração entre a história. Você tem lá um samurai que você virar. Ou você sabe que ele na história... Por exemplo, tinha um exemplo que um amigo nosso usava, que era do Moto Sagatai, né? Ele era um cara que um dos samurais de leão foi lá e ele matou, e aí o outro filho dele veio se vingar e ele mandou o filho voltar pra casa e fez o cara voltar. E aí ele tem na carta dele isso, né? Você vira ele, né? Você dá bal nele, você curva ele, e ele obriga uma personalidade a voltar pra casa. Então, isso se reflete na história e se reflete no jogo, né? Isso é maneiro demais. E eu sempre, porra, sempre que eu começo a falar de Legends of Legends, dessas paradas, eu, porra, me dá uma vontade louca, cara, de jogar uma... Tá mesmo. E outra coisa é que eu lembro de um jogo de RPG de Legend of Legends que tá prometido, né? Então. Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver? Ah, cara, primeiro eu tenho que resolver minha vida profissional. Eu até, na última vez que a gente falou aqui no podcast sobre que você me fez essa cobrança, de novo... Eu fiquei com vontade de retomar esse projeto. Ah, olha aí. Mas... Então eu vou continuar cobrando, ver se você fica com vontade mesmo. Uma hora sai, né? Agora sai. Saga sai. Sai, sai. Então, meu amigo. Agora eu tive uma ideia. A gente podia fazer um fluxograma ensinando a jogar o Legend, né? Porra, fluxograma? Tem que fazer um programa de 4 horas de 40. Ensinando a jogar o básico. Não, é você tem ali na mesa pra você lembrar, né? Ah, na hora de jogar, né? Tipo aquela cartinha do... Que acompanha os jogos informando as fases que eu tenho que seguir, né? Faça isso. Ah, ótimo. Então, Bruno, vamos ali? Quem ali? Vamos lá. No comercial do Bazar dos Magos, voltamos já. Piranha Amazonas. Ei, aqui estou eu sozinho não, né, meus amigos, com vocês aí me ouvindo. Hoje eu tô gravando aqui o comercial All by Myself, sem o Bruninho, sem o Bruno, sem o Gabriel, sem o Rafael safado, sem ninguém. E é isso, cara. Será que a tristeza vai operar nesse... Não, não vai! Porque eu sou animado e eu vou me animar sozinho. Eu fico animando e finjo que estou falando com vocês e não me sinto mais sozinho, tudo bem? Bom, nós temos alguns comentários aqui pra fazer, certo, meus amiguinhos? O primeiro comentário é o seguinte. Nós sorteamos, finalmente, o Midgard. Da promoção, qual era o nome da promoção? Você lembra? Invasão Viking no Bazar dos Magos. A invasão dos vikings no Bazar de los Magos. E a gente sorteou um starter set, meu amigo, do Midgard. Um jogaço. Joguei com o Bruno, joguei com o Rafael, joguei com o Gabriel, nós jogamos também todos juntos. A gente fez um gameplay que vai sair em breve no nosso canal do YouTube. Então fica ligado, cara. Mas quem ganhou a promoção, quem ganhou o Starter 7 foi o Matheus dos Santos. Parabéns, maluco. Olha o barulho do pessoal comemorando aí. Tive que fazer o sozinho, Mas parabéns, Matheus dos Santos, ele segue a gente, ele seguiu a conclave e ele se inscreveu, foi sorteado aí. Parabéns pela vencessão do Invasão Viking, o seu Starter Set. Jogaço, cara, você vai curtir muito, você vai se sentir um Jarl comandando as tropas vikings rumo ao Valhalla, rumo ao renome. Parabéns, espero que você curta. E quando chegar aí, cara, tira foto, porque a partir de agora, quem não tirar foto e mandar, a gente vai e busca o prêmio. A gente manda buscar, manda o Goblin buscar o prêmio na casa da pessoa, com aquelas espadas dentadas enferrujadas, para cortar os seus guts, cortar as suas barrigas, bariguinhas. E eu tenho uma outra novidade. Vocês ouviram o barulho dos vikings? Agora ouva esse barulho. Tá ouvindo ali? Olha, eles estão chegando também. Depois que os vikings invadiram, mataram todo mundo e os mortos começaram a levantar, meus amigos. Agora nós temos e agora uma parceria também com a Galápagos. Se você viu a invasão viking, nós fechamos a parceria aí com a nossa querida conclave. E agora estamos fechando com a Galápagos também. Vamos ter produtos da Galápagos no nosso estoque. E o primeiro que está chegando já está, na verdade, em pré-venda, porque ele é muito procurado, é o Zombicide. Meu amigo, se você não sabe o que é Zombicide, você não sabe o que é board game dos últimos anos, porque foi o grande sucesso dos últimos anos aí, em matéria de Kickstarter, em matéria de venda, em matéria de mídia social, o cara tá bombando direto. Também é outro jogaço, cara, é um jogo rápido, divertido, facilíssimo de aprender, mas apesar de muito fácil, ele tem assim uma estratégia na hora do jogo de movimentação, de ação, que é muito bacana, cara. O jogo ele traz esse sentimento de sobrevivência a zumbis assim, muito aflorado, é muito legal. Você faz barulho, os zumbis vão em direção ao barulho, eles procuram por você dentro da casa, cara, é demais. Você faz busca para encontrar equipamentos, melhores equipamentos, troca com um amiguinho e vocês se espalham para cumprir os objetivos, para tentar fazer em tempo. E daqui a pouco tem milhares de zumbis no tabuleiro. Cara, é maneiro demais Zombicide. Então, se você curte o Zombicide, cara, corre. Sério. Vai, compra na pré-venda. Pode ser que chegue, pode ser que no final tenha algum aí pra venda ainda, cara. Mas, dos que a gente comprou, eu vou te falar. A última informação que eu tive é que tinha só dois. Então, não sei se quando você está vendo isso ainda tem aqueles dois, porque muita gente que queria já comprou, de repente todo mundo que a gente alcança aí já comprou, né, o pessoal que queria, mas cara, se você quer o Zombicide é melhor você garantir. Então a gente garante, você vai comprar pelo PagSeguro, você vai comprar pelo Mercado Pago, são ferramentas que te dão mais segurança, se você entrar lá no nosso Bazar dos Magos, são ferramentas que te dão segurança. Você vai ter a segurança de receber o seu produto, ter a segurança de estar pagando pelo produto para chegar, entendeu? Você pode abrir questões com eles lá, se você tiver dúvidas. E, cara, e fora isso, você tem a garantia do Bazar dos Magos, porque o que a gente está falando aqui é o que é, cara. A gente tem centenas de clientes aí, você vai falar com um monte de gente, falar com dezenas de pessoas que compraram com a gente que encomendou, gente que está esperando o produto chegar, gente que já recebeu, gente... Então, cara, a gente só tem a ganhar quando a gente é totalmente confiável e honesto com vocês. Então, cara, se você quer o Zombicide, melhor comprar na pré-venda, melhor entrar lá, fazer a sua pré-compra e garantir o seu produto. A gente está vendendo no preço mais baixo do que o preço indicado pelo fornecedor. Está vendendo mais barato do que o preço do fornecedor. Então, cara, dá uma olhada lá. Tá? E se você quiser pagar direto, se você pagar em transferência bancária, em depósito direto, aí a gente pode até dar um abatimentinho aí de 5%, você compra até um pouquinho mais barato ainda. E você faz o seu depósito confiando aí na gente e a gente garante que você vai receber, cara. A gente tá aqui pra isso. Seu jogo é o nosso jogo. E se você quer falar sobre qualquer outra coisa, se você quiser mandar comentários, cara, basta comentar aqui embaixo desse podcast, manda seu comentário que a gente vai ler na próxima sessão de feedbacks, possivelmente. Mande o seu e-mail para loja@bazardosmagos.com.br e fale sobre tudo. Fale sobre o jogo, comente sobre o podcast, comente sobre coisas novas, comente sobre notícias que você recebeu, comente sobre uma jogada especial que você fez com seus amigos, sozinho, como você quiser. Se você quiser, cara, também procura a gente no Facebook, facebook.com/ Bazar dos Magos, adivinhou? Você pode entrar lá, mandar mensagem, falar com a gente. Depois que a gente mandar mensagem, que a gente fosse falando, eu passo nosso Facebook, você passa até meu Facebook pessoal, a gente começa a conversar, como quase todo mundo tem, e a gente vai conversando e batendo papo e vai falando sobre jogos, que é o que a gente curte fazer. O que a gente gosta, cara, é de trocar ideia e conversar sobre isso aí mesmo. Entendeu? O Bruninho tá aqui, mas ele gosta também, garanto. Você pode chegar lá e chamar: Bruninho, Bruninho, vamos falar de Hero Creek, vamos falar de Magic, vamos falar de Midgard, Bruninho. E ele vai ficar todo felizinho em atender e falar assim: ah, eu sei sobre todas as coisas. Eu vou fingir que ele tá aqui. Não é, Bruno? É sim, ele tá aqui. É, eu também gosto. Eu gosto muito de falar com as pessoas. Tá bom, Bruno. Fico feliz que você tá aí. Bruno, e aí, cara? Se a pessoa quiser comprar algum desses produtos, se ela quiser entrar numa loja que ela vai encontrar jogos, tudo sobre jogos, dados, sleeves, etc, etc, acessórios, jogos e colecionáveis e tudo que ele imaginar. Onde é que ele vai, Bruno? Ah, é mole. É só ele ir lá no Bazar dos Magos, www.bazardosmagos.com.br. Aí ele vai entrar lá, ele vai achar um monte de jogos, ele vai entrar e vai achar um monte de coisas legais, ele vai achar muita coisa divertida. Ele vai achar o máximo. Ele vai se sentir em casa. Vai sim, Bruno. Vai se sentir em casa, que alegria. Ele vai entrar lá e vai encontrar tudo que ele imaginar. E se você não encontrar algo, se você quiser encomendar o que não tem lá, você fala com a gente, cara. A gente conversa com você, a gente vê como é que a gente pode conseguir o que você quer. Tá bom? Então, Bruno, ficamos por aqui? Ficamos sim. A gente já tá cansado. Eu não tô aguentando fazer essa voz que me dá quando já tá durando. Agora eu só fiz um pouquinho, mas agora eu também já tô fechado. Agora me dá quando já dói. Tá bom, Bruno. Valeu, Bruno. Vai lá. Agora vai jogar videogame e voltamos já, na verdade, daqui a pouco com a programação normal. Olha aí, vai! Nós temos uma notícia aqui que tem a ver um pouco com a nossa história de vida. Lembra como nos conhecemos, Bruno? Quando o amor ainda era vivo em nossos corações, quando a gente ainda era romântico, a gente dizia que se amava, lembra? No início tudo são flores, no relacionamento. Bruno, você me mandou uma notícia sobre um vídeo, né? Você me mandou um vídeo sobre um possível larapiação, uma possível enrobaleiração, uma possível falcatrua, uma possível desvirtuação da realidade, uma possível enganação ocorrida num jogo de Magic. Você viu, Bruno? Que não envolve petisco. Quer dizer, você viu, né? Você me mandou. Você viu, Goiás? E que não, vai sair, é culpa dos petralhas, não é? Vai sair na capa da Veja. Culpa da Dilma. Aí, Bruno, o que me chamou a atenção é que ela envolve alguns movimentos que nós aprendemos na nossa vida, né, Bruno? Na nossa vida é você, né? Senão as pessoas vão pensar que é na vida. É verdade, nós aprendemos num certo momento em que a gente se envolveu com mágica, né, Bruno? A gente se conheceu fazendo mágica um pro outro, né? Escolhe uma carta aqui, essa carta aqui, isso. Agora eu vou tirar da boca, vou tirar das calças, né? Mágica é desse tipo, não era que nem mágica do Paulo Coelho, não. Mágica de verdade. Mágica, quer dizer, truques. Não, ilusionismo. Truques é pejorativo. Truques é pejorativo, ninguém fica puto, né? Ninguém fica puto quando... É, porra, se tu chama... Tu chama um efeito pelo nome que fala assim, o French Drop. Ninguém, caralho, você tá contando pra todo mundo essa porra. Ninguém fica puto. Não, mas chamar de truque é sacanagem, né, cara? É, mas é um truque, né? É, cara. É uma, Mas você tá fica bom, lá, você fica você uma hora e semana se escutando aquela merda pra te chamar estúpido. Não, é verdade. É uma ilusão. E aí, parece que um amiguinho usou uma... Assim, uma das coisas que a gente aprende na mágica, e agora ninguém, se tiver um mágico ouvindo, ele vai falar que eu tô dando exposure. Ninguém chama de exposure. Exposure. Tá dando exposure. Tá expondo. Que é você contar um secreto, né? É. Mas, cara, tem alguns mágicos que fazem a mágica falando isso, né? Cara, esqueci o nome, cara. Não é o Daiverno, não. É um que fazia mágica em Las Vegas, um coroinha. E ele vai embaralhando as cartas e ele fala: um dos truques do mágico é manter a carta sempre no mesmo lugar, mas eu tenho que fazer de uma forma que você não veja. Ele fala isso quando ele tá fazendo mágica. Então, acho que é besteira eu falar. Entendi. Então, existem algumas coisas que você chama, assim, de você... Você é famoso que nem ele. Eu sou famoso e vou fazer essa merda. Aí ele faz isso porque não é famoso, porque ele é famoso. É verdade. Tá, que é famoso, ele pode fazer. Então, cara, existe uma técnica, claro, né, porque tudo é truque, mas existe uma técnica no baralho, que é você manter o baralho sempre do mesmo jeito, né? Você embaralha e mantém ele do mesmo jeito. Existem muitas formas de fazer. Você... É a manipulação de cartas. Manipula a carta. Você finge que tá embaralhando e não embaralha. Você finge que vai cortar e não corta. Só que, cara, pra quem tá olhando, você tá cortando e você tá embaralhando, certo? Certo. Ou então você faz isso só pela metade, né? Você controla metade do baralho e outra metade que você embaralha de verdade. Foi meio que aconteceu. Porque, olha só, qual é o grande lance? É o seguinte, um dos amiguinhos fez a compra e precisou fazer um mulligan. E aí o outro cara foi embaralhar o deck dele. Só que o que, que o cara fez, né, meu amigo? O cara manteve a parte de cima do deck intacta. Então ele, porra, continuou comprando a mesma merda. Ele não embaralhava o baralho. Ou seja, o cara continuou tirando as mesmas porcarias de antes, porque o baralho não estava exatamente bem misturado, entendeu? Então, exatamente. Eles contam aqui que... Pode falar. Além disso, ele tava dando uma olhada ali no fundo do baralho e até no topo, né? Pra ver se ele tava manipulando da maneira certa, né? Se ele tava fazendo certo. Que existe assim, existe um grande... Antes de chegar nisso, antes da a gente falar isso, deixa eu voltar lá no começo. Então, o cara que foi sacaneado, né? O cara que foi enrolado, ludibriado, larapiado, trocado. Na verdade é o seguinte, a gente tá falando em cima do que a gente viu no vídeo. E eu acho que isso aconteceu. Eu vi o vídeo e acho que aconteceu, tá? Isso tá sendo julgado pelos tribunais superiores do Magic. Que é incrível, né, cara? E pior que o tribunal do Magic funciona mais que o tribunal do Brasil. É verdade. Tribunal superior do Magic tá julgando. Tem que ter um número na frente. Primeiro o tribunal do Magic. Vão prender ele em outro plano. Sei lá que seria maneiro. Cara, mas aí tá sendo julgado. Mas eu acho que ele fez, tá? Eu vi o vídeo e assim, conhecendo o embaralhamento, conhecendo umas técnicas de mágica, de controle de decks e tal, eu acho que ele fez, tá? Mas então. Aí o cara que foi sacaneado, que é o Dylan, coitado, ele fez o seguinte, ele comprou, pediu um mulligan, aí fez de novo, passou um mulligan pra 5, e aí ele teve que fazer de novo, e ele acabou jogando com uma mão que tinha um terreno só, entendeu? Porque o cara não embaralhou a merda do deck dele. Ficou continuando com as cartas lá em cima. E aí ele ficou na merda, coitado. E aí depois, mostra ele embaralhando de novo. E existe uma técnica, uma técnica na magia que é a seguinte. Sempre tem. Que é... Até tinha um cara que falou isso. Acho que foi até o David Copperfield que falou uma vez, né? Que uma frase que... Não foi o David Copperfield, claro. Existe uma frase famosa, que é outra frase. Eu tava pensando... Deixa eu explicar que eu sempre me enrolo quando eu tô falando, né? Assim, a frase que eu ia comentar do David Copperfield era outra frase que não se encaixa aqui e eu vou mudar. Existe aquela frase que fala que os olhos são mais... As mãos são mais rápidas que os olhos, certo? Sim. E essa frase envolve um monte de filosofia da mágica nela só. Fora, assim, de falar que pelo movimento da mão você consegue enganar o olho, mas também existe uma questão que é a questão de... Você fazer a coisa no lugar onde ninguém tá olhando. Basicamente é isso. Né? A magia acontece onde você não tá olhando. É sempre assim. E, cara, um dos grandes defeitos do mágico é você dar aquela olhadinha para onde você tá fazendo a mágica. Porque quando você olha, todo mundo segue seu olho. Então, quando você pega uma moeda com uma mão e na verdade ela tá na outra, você olha pra mão que não está a moeda. Entendeu? Isso. Porra, é assim. O mágico olha pra mão, tipo assim, ó. Né? Olhe pra onde eu estou olhando. Entendeu? Ou seja, ele vira o olho e todo mundo vira com ele olhando pra mão vazia, que na verdade tá vazia e ninguém sabe. Certo? Só que o mágico, quando tá começando, ele sempre dá uma olhada pra ver se ele fez certinho, né? Ele dá uma olhada assim, vou olhar pra essa outra mão aqui. Quando ele dá aquela olhadinha, cara, já era, ferrou, todo mundo viu. E é o que o cara faz quando ele tá embaralhando. Tem uma hora que ele dá uma conferida, né? Ele dá aquela olhadinha, cara. E essa mata. Não, tu olha assim, nessa hora. Eu vou te falar que eu achei ele até muito bem nisso. Porque, não, assim, bom, ele é bom, cara. Olha só. Porque você pode reparar aí no vídeo, vocês vão ver depois. Assim que ele pega no baralho, que é 14:21 mais ou menos, ele automaticamente começa a conversar com a pessoa que tá do lado dele, entendeu? Pra você mudar o foco pra conversa. Claro, porque você tá vendo ele conversando ali, então ele não tá prestando atenção nenhuma no que ele tá fazendo, ele tá fazendo coisas mecânicas. Isso aí. É, cara, ele é cheio das intrigas. Mas, na verdade, eu não posso falar que ele fez, né? Quem tá julgando isso é o Tribunal Superior do MED. Deixa eles julgarem. Isso é o que eu vi e que eu acho que aconteceu. Minha opinião de mágico amador é que ele fez, cara. É que ele deu uma enroladinha e ele deu uma olhada. O segundo embaralhamento, que é mais pro fim do vídeo, ele deu uma olhada pra ver se a carta do topo era a carta que ele queria que tivesse, entendeu? Ele deu uma conferida assim nas cartas do topo, ou ele tava vendo a carta do topo, ou ele tava olhando as cartas de baixo pra controlar elas pra cima, entendeu? Pra ir colocando as piores cartas pra cima. E isso, Bruno, agora a opinião. Então agora a opinião de mágico, do Tribunal da Magia, agora. Cara, é possível o cara fazer isso, né, Bruno? Cara, não é possível. Eu tô te falando que eu acredito que ele fez. O emparelhamento dele foi muito estranho. Não, eu... O que eu estou falando é para as pessoas entenderem que eu não estou inventando assim, tipo, porra, como é que o cara olhava a carta do fundo e colocava para cima? Cara, é possível você controlar o baralho embaralhando ele, entendeu? Sim, é possível sim. Você botar a carta que você quer onde você quer, cara. É que assim, cara, é aquela questão mesmo de você levar a atenção da pessoa para outro lugar e além de você estar acostumado com aquilo. Você vai assistir uma partida de Magic. Você, a não ser que você seja um freak, você nunca vai ficar reparando no emparelhamento do cara, entendeu? É uma coisa natural, sabe? Claro. Você quer ver as cartas em jogo, não quer ver emparelhamento. Agora, só existe um embaralhamento, assim, que você... E existem maneiras de controlá-lo, mas é, cara, é difícil pra cacete. Mas, é o cara fazer o embaralhamento americano, cara. Que aí ele vai embaralhar todas as cartas e botar uma no meio da outra... E depois ele tem que botar a carta de... tirar a metade de baixo e passar pra cima, né? E mesmo assim, existem maneiras dele dar uma isso, controlada. Isso então, que a minha sugestão é a seguinte. Pra você evitar que as pessoas te enrolem, é o seguinte. Eu não sei se a regra do Magic permite, mas é depois que o cara embaralhou, você corta. Porque se o cara controlou, ele não vai controlar metade do deck pra baixo. Né, eu não sei se né? O Magic permitiria isso, não. Acho que não. Mas, do jeito que o Magic cara, acho difícil ele fechar isso. É verdade, né? Mas eu não sei. Então, fica aí a pergunta até, meu amigo Cavaleiro Morto, como é que se evita esse tipo de enrolação? Porque, cara, quando o cara tá fazendo e o cara é bom, você não vai perceber, cara. Você não vai ver. Porque é só pegar um mágico legal aí, um mágico meia boca. Pega um mágico meia boca de boteco, mágico de bar, chega lá na sua mesa e faz um truque de carta e você não faz a menor ideia do que ele tá fazendo. Esse cara é um cara, assim, com pouco treinamento, normalmente, né? Tem bar e tem mágico foda. Mas, porra, pega o seu primo que faz mágica e te enrola. Teu primo que faz mágica do baralho e te enrola. Então, cara, imagina um cara que tá treinando pra fazer aquilo sempre e sempre. Sim, tipo o Nicolas. Você chegou a conhecer o Nicolas aqui do Rio? Cheguei, claro. O Nicolas, cara, o Nicolas ele humilha com o baralho na mão. Você não vai ver nunca o Nicolas manipulando. É, né, cara? Puta. O cara quando é bom, você lembra do. Porra, tem vários caras que eu lembro, do Vieirinho era foda. Tinha um cara que manipulava aqui o Firulaman, cara, aqui de perto aqui. Porra, cara, ele fazia coisa com as cartas. Pra vocês terem uma ideia, Firulaman ele tem esse nome porque ele não fazia mágica, ele só fazia esculturas com baralho. É verdade. Então o cara embaralhava com uma mão só, fazia cruz com paralelo, cruz com tamanho, sei lá, de um livro, sabe? Não é uma coisa pequena, não. Usando as duas mãos. Cara, faz foda. Faz o seguinte, abre o YouTube e bota XCM cards. E aí você. É, isso aí. Porque aí você vai ver o tipo de coisa que ele fazia com baralho. Joga a carta pro alto, pega com outra mão, joga pra trás, joga pra frente, isso faz a carta aí voar. Cara, joga ninguém, pelas costas e pega. Ninguém faz miséria, cara. Com miséria. Porra, miséria com baralho. Então, se o cara quiser te enganar, velho, ele vai te enganar. Se o cara quiser roubar no médico de você e ele estiver preparado pra isso, ele vai roubar, cara. Você não vai ver. Então, assim, eu queria saber se existem mecanismos de você tentar prever isso. Porque, assim, se você pudesse cortar o baralho depois, beleza. O cara embaralhou do jeito que ele quis, tu vai dar um corte seco, né? Corta no meio, volta e pronto. Você tá usando a metade de baixo. Não sei se é possível. Se o cara embaralhou, você pode pegar e embaralhar de novo. Entendeu? Porque ao mesmo tempo que ele pode sacanear a sua carta, ele pode preparar a dele também, especial, entendeu? Então... Eu acho que assim, cara, o primeiro mecanismo pra evitar isso é a câmera, né? É o que aconteceu, né? Os caras filmaram e alguém percebeu e falou assim, cara, tem alguma coisa esquisita. Ah. Eu vou te falar o seguinte, que se as pessoas não falam pra mim assim, ó, dá uma olhada nesse minuto, vê que coisa estranha, eu não ia perceber, cara. E eu conheço essas coisas, eu não ia ver, entendeu? Eu não ia sacar, ah, o cara tá manipulando. Eu só saquei porque eu parei e pra olhar, cara, que embaralhamento esquisito, entendeu? É que isso aí é meio tempo livre. É verdade, né? Ou o cara é muito CSI, né? Dá um zoom. Não, cara, mas isso... Dá um zoom em 400. Os caras chiitas de Magic, eles devem rever essas partidas. Eu imagino um cavaleiro morto lá, a esposa dele chamando. Vem, vamos dormir, vem jantar, sei lá, alguma coisa. Ele, não, estou vendo aqui o campeonato de Magic, estou revendo aqui, passo a passo. E aí... Não. Ele não fala assim, eu estou revendo o clássico. Clássica luta entre Paul e Jimmy. Isso aí, estou vendo a clássica, o clássico embate de Magic entre Paul e Dini aqui, pra ver se Paul e Dini não são o nome dos caras que estavam envolvidos, não, tá? Só não, chutou não, qualquer nome. É tipo igual acontece no boxe. Então, Bruno, agora eu te pergunto o seguinte, se você, eu sei que você é um cara assim, que com questão de regra você é xiita, né? Você, pra ser honesto, você sim. Eu sou chato, você, pode falar. Se entrega pra não estragar o jogo, eu sei disso, você é assim. É honesto ao extremo, mas se você fosse roubar em algum jogo, como você faria isso? Que jogo seria, né? Cara, que jogo seria? Eu acho que o Legend of the Five Rings. Você roubaria no Legend of the Five Rings? Como você roubaria? Como eu roubaria? Talvez inventando uma regra, porque são tantas regras que a pessoa não ia nem reparar. Né, mano? Fala assim, ó, quando eu vi essa carta aqui, você tem essa outra e isso aqui tá acontecendo. Na verdade, todos os seus terrenos caem aí, você perde tudo e o cara compra, né, velho? Ah, que pena, cara. Me lembrou, sabe o quê? Me lembrou um episódio de Friends, que eles inventam um jogo de cartas. Que o Chandler queria emprestar dinheiro pro Joey. E o Joey não quer aceitar. Isso aí. Ele inventa um jogo que ele perde. E ele dá o dinheiro pro cara. Aí o cara fala assim, ele vira... Ah, eu tirei... Valete Dama, qual foi a carta que você tirou, Joey? Aí o Joey fala, ah, tirei um 2 e um 4. Ele, não acredito, você fez a dupla invencível. Putz, você fez a taça, é. Tem uma hora que ele usa a taça. Cara. E aí ele vai dando dinheiro, tudo que o cara faz ganha dinheiro. Ele fica feliz. É. Aí depois ele joga com outro, com o Ross, né? Ele vem e fala assim, pô, cara, eu tô sem dinheiro pro aluguel. Aí o Chandler, ué, você não ganhou 2 mil, 5 mil, sei lá, de mim na taça? O nome do jogo que era taça. Isso. Mas eu perdi tudo pro Ross. Ele fez a taça, ele fez a dupla colada, ele fez a dupla pura, ele no jogo inventado. E é possível roubar aqui no Legend of Five Rings, cara. Só inventar uma regra. Falar assim, ah, beleza, aqui é a taça. Quando eu boto dois samurais juntos, eu fiz a taça e ganhei o jogo. É tipo isso. Ai, cara. Bruno, vamos pro nosso feedback. Porque o dia acabou. O momento acabou. lá, Bruno, nós tivemos poucos feedbacks hoje. Eu estava esperando o feedback do Carlos, mas não deu tempo dele mandar. Ele estava, vou mandar minhas histórias de fantasma. E eu não vou ler histórias de fantasma na Vela da Noite. Você vai ler? Você quer ler histórias de fantasma na Vela da Noite? Nem fudendo. Então, mas na verdade ainda não chegou e a gente vai passando, cara. Vamos lá. Mas ele vai mandar, a gente ler no próximo. Carlos, prometo, cara. Se não deu hoje, vai dar no próximo. Quer dizer, você não vai dar. A gente vai ler. Beleza? Então vamos lá. São poucos feedbacks, cara. O Carlos não mandou, ou atrasou, na verdade, tá mandando. Cavaleiro Morto assumiu. A gente não falou de Magic, cara. Ele não tem o que mandar. A gente tem que falar de Magic todo. Não, a gente precisa fechar esse programa fazendo, a invocação dele. Quer dizer, apesar do que a gente falou um pouco de Magic, que a gente nem precisa, na verdade. A gente já falou um monte de merda. Mas é pouca garantia. Então, alguns feedbacks aqui. Tivemos o feedback da Eliana. Olha, Eliana, Bruno. Todos os dedos, onde estão? Aqui estão. Só rapidinho. O Carlos Augusto acabou de postar um comentário. Quê? Tá lá no último episódio. Não morre tão cedo. Não morre! Ele é o Cavaleiro Vivo. Então, mas cara, eu não vou ler a história de fantasma, você vai? Olha. Olha só. Mas não tem nada Vamos de ver. História. É isso mesmo, ele falou, ó. Tem pouquíssimos relatos relacionados à minha pessoa, de fantasmas e tal. Meus relatos, começa aqui. Então, okay. Cara, Carlos, me desculpa, cara, são 9h20. Nós somos cagões de verdade. Ele fica me perguntando, ele fala assim: ah, vocês estão brincando, cara. Vocês estão brincando comigo. Vocês não são nada de cagão, vocês não têm medo nada. Vocês gravaram o último episódio lá, as histórias nem te assustaram. Eu falei, cara, a gente gravou pela quinta vez, as histórias não estavam dando susto mais em ninguém. Era a quinta vez, a gente já tava de saco cheio. Se aparecesse o fantasma, eu ia falar, tá, cala a boca que eu quero acabar aqui. Entendeu? Tá, deu. Cara, cala a boca, cara, que eu quero acabar aqui. Ontem ele também tava falando isso comigo, nesse mesmo nível. Assim. Aí eu, cara, não era, cara. Eu falei, cara, é um trauma na minha vida. É muito trauma. Então, como a primeira história ele já fala que viu um vulto humanoide atravessando uma cerca num lugar onde tinha um túmulo na fazenda, eu vou pular, tá? E a gente lê no próximo. Vamos lá. Pode ser? Ou você quer ler sobre o túmulo? Sobre o que? Não? Não? Vamos lá. Eliana. Não, tá. Eliana. Polegares, isso. Onde estão? Eu como eu tenho problema de rinite, né? Eu sempre lembro daquele... Ai, meu nariz. Isso é dela, Eliana? Eu lembro do Balão Mágico cantando. Até o Chafariz. Ela gravou também uma época. Aqui eu peguei foi com ela, não foi falar um mágico. A Eliana é curta e grossa. Ela fala assim, ó. Vocês deveriam parar de ser machistas. Algumas mulheres ouvem vocês também. Ponto. Só isso. Ela entrou, ela veio falar isso. E acabou. Ela entrou tipo a dança. Ele entrou igual Sub-Zero, né, velho? Veio pá na tua cara, na nossa. E foi embora. E tipo, beleza, tchau. É só pra você saber que eu tô ouvindo, tá? Então, não faça mais piada machista contra mulheres. E contra louras, porque eu não sei porque eu acho que ela é loura. Por causa da Eliana, né? Eu acho que ela é loura. Você é loura, Eliana? Ela falou não, isso? Não, mas o nome dela é Eliana. E a Eliana que eu conheço é loura. Putz, isso aí foi machista. Não. Isso não foi nada de machista. Isso foi, não sei, lourista, tá, sei lá. Você tá confundindo que loures são burras. Burras? Loures são burras. Como assim, burra? Também. Cara, não falei nada de burra. Falei, ó, não faça piada de loura, porque eu acho que a Eliana é loura. Eu acho que ela é até muito inteligente, porque ao contrário de todas as pessoas, quer dizer, todas não, de muitas pessoas que mandam e-mails pra gente, ela usa a pontuação e os acentos e tudo certinho. É verdade. Então ela é bem... Vírgula, cara. Vírgula é tão raro. É. Eliana, obrigado. Fale mais, Eliana. Diga se você é loura, por favor. Não, eu só queria saber também em qual ponto, né, específico a gente foi machista. Porque às vezes a gente se explicasse... Ah, cara, a gente fala um monte de merda. A gente fala. Vamos ver se ela diz, não, então. Eu sei que Eliana, gente você fala. Está nos acusando falsamente, fala. Sem prova, por favor. Não, mande não. Prova. É isso? Olha só, eu sei que a gente fala, tem horas que a gente é foda, né? Mas, pô, é só porque assim, pra gente comentar mais sobre a situação, a gente precisa saber o contexto. Né? É verdade. De qualquer forma, assim, desculpa por isso. É que às vezes é difícil ficar 3-4 machos no recinto fechado durante muito tempo. Isso aí é coisa boa. É, você não pode esperar que vai ser coisa boa numa situação. Verdade. Mas sinto muito. Não, mas eu acho que. Eu sou machista no dia a dia. Eu acho que ela citou ser machista. Eu acho. Pelo fato da gente dizer que só existe homem ouvindo a gente, no sentido de que só homem que joga não, esse tipo de coisa e que não tem mulher jogando médico ou jogando tabuleiro, etc. Eu cheguei a pensar que pudesse ser isso mesmo, mas eu fiz isso de propósito, porque, assim, eu não duvido que tenha mulheres no mundo, eu acredito que tenha, mas elas não falam, cara. Então, foi meio que uma provocação pra alguém falar, né? Ah, entendi. Então você conseguiu. E, cara, você percebeu que ela falou uma linha e a gente tá lendo centenas de entrelinhas, né? Uma linha que ela escreveu. É, olha, né? Só. Então fica aí a dica, menos é mais. Menos é mais. É verdade, olha, Eliana venceu. E aí, vamos voltar lá no comentário do Carlos, que a gente não vai ler agora. Olha aqui. No segundo comentário... No segundo comentário, ele fala que foi dormir. Segundo comentário. É, na segunda parte, segunda história. Ele foi dormir e sentiu pessoas batendo em suas pernas e acordou e não havia ninguém. Coisas assim. Chega. Mas eu tô dando spoiler da próxima sessão, hein? Eu vou te conectar. Da sessão de feedback. Eu vou te conectar. Não vou falar então. Sessão de feedback do próximo. É spoiler da próxima sessão. E aí nós temos o comentário do José Rossir, que diz... Eu votei na camiseta do Stormtrooper. Tinha duas de Stormtrooper, se não me engano. Quando vocês vão produzir? Não. Aí. Stormtrooper só tinha uma, que era aquele que o pai fez. É, que ganhou, né? Que ganhou, né? Não, a segunda. Acho que é. Que ganhou foi a nossa querida Call of Duty. Quando vocês vão produzir? Quando vocês vão... Cara, eu não tô sacaneando, não. É que eu não tô, cara. Eu li rápido. Quando vocês vão produzir? E aí, José, a gente tá vendo ainda o fornecedor, cara. A gente achou até um. Isso aí. Estamos testando ele pra ver se a camisa tá legal, até pra gente poder fazer a camisa do nosso querido Rafael pra ele participar dos eventos. E vamos produzi-las em breve, cara. Vamos produzi-las em breve. Obrigado por você ter votado, obrigado por ter participado. E, cara, obrigado pelo comentário. Mande mais, fale mais com a gente. Ele falou com a gente no Facebook. Ele falou comigo no Facebook, então. Okay. Cara. Comente mais, me chama lá pra conversar, pra gente bater um papo e tal. E participa mais, cara. Obrigado aí pelo comentário. E tem um último comentário aí, que na verdade... Acabou que eu li todos, né, Bruno? Desculpa. Não, pode continuar. O outro comentário do Carlos aqui, ele fala que aconteceu alguma coisa às 3 da madrugada, tá? Chega. Tá. É, Oldger. Um nome meio viking também, né? Oldger. Sei lá, parece nome de RPG. É. Oldger. Que eu imagino que não seja o nome dele de verdade. Ele pergunta assim... Vocês vão cara, ter... depois de Yayan, eu não duvido. Ah, ele é um dos caras que falam isso, ó. Vocês vão ter mais lançamentos nacionais na loja? Estou esperando o sorteio para comprar o meu Midgar. Olha aí, ele está esperando acabar o sorteio para ver se ele ganhou, né? Para não ficar com 2. Boa sorte, Oldger. Eu procurei o Oldger participando do sorteio e não vi. Então, ou isso é um apelido, nickname. Né? É um nickname que ele tá usando aqui. Ou então, cara, você esqueceu de se inscrever. E quando você ouvir esse podcast, vai ter tarde demais. Eu falei contigo no chat lá. Espero que você... Se você perdeu a inscrição, você se inscreva. Aí eu respondi assim. Certamente, amigo. Em breve, muitas novidades. E ele fala, estou gostando muito do podcast. Estou curtindo muito o podcast. E ele comentou comigo depois que, assim, que ele tá entrando... no mundo dos jogos de tabuleiro, um pouco como a gente entrou. Então, ele tá crescendo junto com a gente. Sabe aquelas crianças que cresceram com o Harry Potter, tipo o Gabriel? Que o Harry Potter tinha a mesma idade dele no cinema, certinho? Então, ele tá meio crescendo com a gente. Ele comentou isso, descobrindo as coisas que a gente vai descobrindo, que a gente vai comentando, ele vai vendo os jogos, vai procurando saber dos jogos e vai descobrindo mais coisas. Eu achei isso maneiro pra caramba, né, cara? Porque a gente realmente tá descobrindo coisas novas e ele tá descobrindo junto com a gente, né? Tá descobrindo coisas maneiras com a gente, cara. E espero que ele esteja curtindo bastante. E são esses, cara, os nossos feedbacks. A não ser que você queira ouvir mais uma história aqui do nosso filho, cara. Não, tem uma outra história que aconteceu com um amigo dele também. A TV... Você tá tirando onda, mas quando você te ligar esse programa, vai pra cama que ele tá em posição fetal. Cara, o último podcast que a gente gravou foram aquelas histórias bobinhas. Cara, eu demorei muito pra dormir, cara. Eu dormi muito mal, cara. Eu fiquei agitado a noite toda, tive sonho. Puta, cara, eu tô com medo de ler o feedback dele. Ele insistiu, né, cara? Porque ele faz de sacanagem, sacou? É? Ele fala assim, eu vou mandar. Aí, cara, eu fico pensando, é tipo assim, cara, eu odeio terror. Não gosto mesmo. Não é nada assim, tipo, eu falo que eu odeio pra fazer, tipo, não gosto, não vejo, não procuro ver, não procuro saber. Fiz aquele podcast por causa do Halloween, pra gente fazer um climinha. Depois eu até me arrependi, eu falei, cara, nunca mais vou fazer. Eu vou até ler o feedback dele, depois a gente lê de dia lá, meio-dia da sábado de manhã lá, a gente consegue ler, né, e passar. Mas vamos ver. Mas ele fica nessa, não, vou ver só esse vídeo, ver só essa foto, ver só não sei. Cara, eu não vejo. Eu falei pra ele, cara, eu vou passar a te bloquear a partir das 8 da noite. Deu 7 horas da noite, eu vou passar a te bloquear. Essa é uma boa hacker. Né, cara, eu vou passar a bloquear seu chat, depois eu volto. De manhã eu volto de novo. Eu comparei na minha cabeça assim. Um cara que quer. É claro que não é o caso dele, é de terror, né? Mas imagina assim: um amigo teu é gay e quer que você veja pornô gay. Aí você fala assim, pô, cara, eu não gosto. Não, vê esse aqui, ó. Olha essa foto. Pá! Bota na tua perna. Aí tu fala assim, não, cara, eu não quero ver isso, cara. Eu não gosto, cara. Ele fala, não, só então ouve essa história. Um dia eu tava com um bombeiro todo sarado, aí ele começou a tirar a camisa. Cara, eu não quero ouvir isso, cara. Ele fala, não, aí ele tirou a calça, aí ele mostrou a calça pra mim, ele mostrou a bunda pra mim. Não quero ouvir essa merda. Aí ele, tá, cara. Enfim, então olha só. Ouve só essa música aí. A música é... O policial era viado, ele tirou o cacetete, enfiou no meu rabo. E o cara, não quero isso, cara. E o cara quer que você veja de qualquer maneira, cara. Aí fica isso, entendeu? Então é meio o mesmo sentido com o terror, cara. Entendeu? É a mesma situação. Eu não quero ver, cara. Não quero. Inclusive, você já bloqueou gente da sua timeline por causa disso. Cara, postou vídeo que dá susto assim de tentando pegar todo mundo, sabe qual é? Cara, eu bloqueei na hora. Bloqueei mesmo, tirei e tal. A questão do Carlos é a seguinte: é porque eu não sei se ele entendeu que eu realmente não curto, não, cara. Ele acha que eu tô zoando ele, entendeu? Ele acha assim: vamos rir junto. Sabe qual é? Que tu fica zoando. Que fica zoando o cara e falando assim, sai daqui, moleque. Eu gosto e tal. Mas não é, cara, eu não gosto mesmo, cara. De verdade, não gosto. Não vejo. Aquele podcast que a gente gravou, pô, a gente ficou. Eu fiquei mal pra caraca, velho. Eu fiquei assim pensando na história, lembrando de novo que eu vi o menino, eu tô falando de novo, eu vou ficar com isso na cabeça, eu vou ficar. Caraca, o que foi aquilo? O que aconteceu? Não gosto, não vejo, não gosto. Porra, acredita em mim, cara. Não é. Acabei de tomar um susto aqui. Vambora. É mesmo? Então não fala não. Então tá. Meu amigo, Carlos, no próximo episódio a gente lê o seu feedback. A gente vai ler de dia, com as luzes da alvorada sobre nós, que tem terrorzinho, né? E eu fiz até piadinha aqui com o negócio e tal, mas eu sei que o Bruno, ele é mais cagão que eu. Então eu não vou seguir. Tá, até parece. Aqui tá difícil a disputa. A disputa tá difícil, né? Eu até botei no nome do episódio Dois Cagões no Dia da Bruta. Então, meu amigo Bruno, você quer dar tchau? Manda um beijo pro Carlos aí. Diz, e espera ele mandar um comentário só com piada pra gente. Cara, pior que é, né? Eu te desafio, cara, pra mandar um texto bonitinho, engraçadinho, um comentário. Bonitinho, sabe o que, cara? Ele queria muito, ele tá falando comigo, pô, cara, eu queria muito. Uma bolsinha de dados, sabe qual é? Pra você botar dado e tal, e a gente não tinha. Eu tenho uma aqui, Carlos. Eu tenho uma aqui. Se você mandar um comentário com três piadas, se a gente. A gente vai ler. Três piadas que não envolvem fantasma, nem terror, nem nada. Nem bombeiro gay também, tá? Porque eu dei esse exemplo, mas por favor, eles querem. Então, é assim. Manda três piadas, cara. A gente vai ler no dia 5 todo mundo. Se a galera ri de uma, de verdade, ri mesmo, eu mando a bolsa de dados pra você com a sua encomenda, sem cobrar nada, eu brilho pra você. Só porque eu não li esses comentários de terror, tá? E aí você, se mandar piada e a gente rir, você vai ganhar o negócio aí, automaticamente. Então, Bruno, é isso, vambora? Vambora, já deu. Tá, antes disso, lembra só um negócio. Você que ouve o Vazado de Matos, apresenta lá pros seus amigos que tem a promoção no final do ano, a gente vai dar um brinde. Pra quem apresentar pra mais amigos, e como é que a gente vai saber? O cara vai ter que entrar, você fala assim, ó, ouve o Bazar dos Magos, vai lá e fala assim, ó, eu indiquei tal pessoa, e aí o cara vai falar, o Cavaleiro Morto indicou, Carlos Augusto me indicou. Vim aqui por causa desse cara chato ficando perturbando pelo ouvido. Vim aqui, o cara pediu pra eu falar. E a gente vai mensurar isso de alguma maneira, e no fim do ano a gente vai mandar um presente pra alguém, pra pessoa que mais apareceu nesses comentários aí, tá? Então espero que você participe, todo mundo participe, e vamos em frente. Bruno, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Então vai lá ler o comentário do Carlos Augusto, enquanto isso eu vou dormir. Tchau. Beijão. Tchau. Tchau.